Torre Salvador, o objeto visto o Whisky, objeto Charlie. Cuida, prossiga. O Whisky, objeto Charlie, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio 1, no posição 6. Autorizado, pátio 3, reporte vai ingressar no pátio principal, o Juliette já. Juliette já reportará. Salvador, bom dia, gol 1 no 3 da zona. Coordenaria para o gentileza 400 para São Paulo, comboio. Já está coordenado, pode copiar. Pronto, copia. Congonhas 400, está autorizado, volta via PV 58, da comando 10. Curva direita, no perfil da Leda, após Leda voa sagaz, ao intercepto Estorovis, é conforme o plano após. 5507 transponder, controle APR 119.8. Positivo 400 para São Paulo, de modo a 0, curva à direita, Real Leda, depois sagaz, conforme o plano. 5507, controle 198, no 3 de zona. Se confirmando a saída da Euleda após sagaz. Portão 3, chama quando pronto para o puxo acionar. Da Euleda, chama quando pronto no 331. Torre Salvador, objeto visto de Juliette Tarni, pronto e aguardando. Ok, pode prosseguir até o 62, reporte interno no reboque. Ciente, Juliette Tarni. 123 Zona está pronto para o pushback acionamento. Autorizado, Simfax. Boa tarde. Torre Salvador, o Whisky Juliette Charlie, livrando frequência no pátio 1, posição 6, grato, bom dia. Sim, grato, bom dia. Romeu 339, você está pronto para o táxi? Está com 57 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 42 minutos. Autorizado, Índia Alfa, repórter pronto no ponto de espera, o Brasil, 1013. Índia Alfa, repórter no ponto de espera, 1013. Está autorizado o gol 1-3-3 no táxi. Autorizado, a linha decola, vento calmo. A linha decola, 1-3-3. Comandão 331, não decolado agora, os 33, controle 1, 9, próxima 8, bom voo. 398, obrigado, bom dia aí. Igualmente. Gol 1-3-3-1 na sua escuta.